Sexta-feira, 8 da noite. Um verdadeiro voleio na nuca do mau humor. Está entrando no ar. Delícia. Para todo o Brasil e o mundo, o Esculachou. Estamos chegando, senhoras e senhores, para mais uma edição do Esculachou, a 30ª edição, chegando aqui ao vivo agora nessa sexta-feira, hoje dia 23 de agosto, que beleza, tá terminando o mês de agosto, que maravilha. Abner Rodrigues, boa noite. Boa noite, Marcos, boa noite, ouvintes. 30ª edição do Esculachou aí. É, 30ª, aproxima um pouquinho mais só o microfone. 30ª edição do Esculachou. Exatamente, olha que beleza. Parabéns essa voz pra nós. Menina. Parabéns pra nós, cara, você vê, tamo sobrevivendo aí. Tá certo, uma semana bem conturbada essa, né? Que a gente tá todo enrolado, tá tudo mudando aqui, né? Abner Rodrigues se mudou agora, né? Se mudou de novo, mas agora tá num lugar bacana, tá num lugar bonito, né? Eu ainda não vi, tudo bem, mas posso dizer que é bem melhor do que tava antes, né? Tá num lugar bacana. E agora é essa semana de mudança, né? Carreto, não sei o que e tal, aquela coisa toda pra... Tem que botar um armário aqui, levar pra lá, e geladeira. Pouco tempo pra criar as coisas. O que que aconteceu? Não conseguimos fazer um esculaquê. Não conseguimos fazer um esculaquê, mas vamos então rolar uma edição de um esculaquê que a gente já rolou aqui e tal. Tem tantos, né? Temos mais de 20 já. Afinal, é a 30ª edição. Sim. Nós vamos reprisar os melhores quadros pra vocês. Exatamente. Vamos. A gente conseguiu fazer algumas coisas, na verdade, né? Em cima da hora a gente conseguiu, fizemos Cidade Alérgica pra galera, sim, Cidade Alérgica. Que por sinal, esse vai ser o último, hein? O último. Vocês vão descobrir já já por quê. Vocês vão descobrir já já. Também temos a volta dele. Sim, Silvio Jambers aqui nesse programa. Vai ter o jogo das três pistas. Sim, você que tava com saudade, ele vai estar aqui de volta. Também teremos... Esqueci até de contar, Abner. Esqueci de contar. Segredo, consegui. Depois que a gente gravou, depois que a gente fez a gravação, tá hoje de manhã, hoje mais cedo, veio aqui aos estúdios Pai Charuto de Xoxóssi. E ele vai trazer o horóscopo pra galera. O horóscopo do Pai Charuto de Xoxóssi. Que beleza, que maravilha, vocês vão acompanhar aqui também. E a gente tem, lógico, os classificados do Esculachou, lógico, as piadas sensacionais, as melhores piadas desse programa. E vocês vão, no decorrer do programa, escolher o que vocês querem que a gente faça no final, né? Vamos rolar qual escola aqui? Algum sucesso que você ouviu e gostou e quer ouvir de novo? Deixa o recado lá pra gente em facebook.com/esculachou, certo? facebook.com/esculachou. Aproveita, curte e tal. E aí... É o seguinte, meu amigo, publica lá no nosso mural e diz qual o sucesso do Escola aqui que você quer acompanhar aqui nessa edição que a gente rola, tá certo? Vamos também ter as notícias, é lógico, você que tá ouvindo ao vivo a gente agora pela iRádio, pode entrar lá no site da iRádio, iradio.com.br, deixar os recados pra gente lá na página de pedidos e recados. Um abraço pra galera que tá ouvindo a gente pela Rádio Santafé.net também, a reapresentação do Escola Show todos os sábados, né, e também todos os domingos às 14h, né? E a gente já começa esse programa fazendo uma campanha bonita, porque eu acho que é muito bom ajudar os outros, né? Abner Rodrigues, você tá vendo aí, tá se mudando, né? Agora, então a gente começa nesse momento aqui a campanha Abner Esperança. Muito bem, Abner Esperança, se você quiser ajudar Abner Rodrigues agora nessa nova empreitada da sua vida, pode doar vários valores, né? Pra ajudar aqui Abner Rodrigues. Ele postou no Facebook, isso eu achei sensacional. Você acompanha aqui, olha só, pra doar R$7, você liga pro telefone dele, pra doar R$15 você liga pro celular dele, pra doar R$40, meu amigo, ou mais, você não precisa nem ligar que o Abner mesmo vai buscar na sua casa, tá bom, meu amigo? Se tiver um guarda-roupa pra doar também, eu tô aceitando. Beleza, e lembre-se, né, porque todo mundo fala de filantropia, cara, nessa campanha a criança é o Abner, mas a esperança é você, tá certo? Muito bem, então ajude nosso querido Abner Rodrigues. Cadê Chitãozinho? Chitãozinho, Chitãozinho, canta pra nós aí o tema. Muito bem, o Escola Show aqui rolando. Olha só, recebi o recado aqui da... Olha, o recado da minha mulher, rapaz. Olha que maravilha, bom programa. Obrigado, amor. Beijo pra você. Ai, ai, ai. Agora o negócio é o seguinte, vamos para as notícias aqui, que aqui as notícias vêm chegando. O Abner Rodrigues, ele colocou na página do Facebook do Escola Show, acho que vocês já tiveram o desprazer de ver aqui. Ai, Marcos Amaral resolveu mandar um beijo super carinhoso e sensual pros ouvintes, né? Aí botou uma foto de um travesti gordo japonês ali, meu amigo. Sacanagem isso daí, meu. É mancada com os amigos. Eu tinha que me vingar. Tinha. Eu peguei uma foto que você tava mandando um beijinho pro espelho e joguei pro pessoal ver como você tava. Tá certo. Vamos falar então agora, falando de amor, de carinho. Você viu, Abner, o que aconteceu aqui em São Paulo de notícia bizarra recentemente? Olha só, uma jovem de 19 anos engoliu o celular pro namorado dela não ler mensagens comprometedoras. É, olha, deve ter sido pouco comprometedor, imagina, hein, cara. Pra engolir o aparelho, vamos ver aqui, ó. A paulista Adriana Andrade, 19 anos, que mora na Zona Leste de São Paulo, foi submetida a uma cirurgia de emergência após engolir um aparelho celular para o namorado não ler as mensagens de texto que poderiam comprometer o relacionamento dos dois. O namorado Renato Rodrigues Reto, olha os nomes do maluco, não... Parece uma grande pegadinha da vida, mas é, né? O namorado, o Reto, né? O nosso querido Renato Rodrigues Reto, contou que a jovem negou entregar o aparelho para ele ler as mensagens, se mostrando bastante nervosa. Ela saiu correndo com o celular na mão, mas quando percebeu que o namorado ia alcançar ela, ela, para tomar o celular, resolveu engolir o aparelho. Mas ele recuperou. Ele conseguiu ler as mensagens, você sabe por quê? Por quê? Para engolir o celular, ele sai por onde? Reto. Tá certo, realmente. E aí o que aconteceu? Ele virou e falou pra reportagem aqui, ó: eu não acreditei no que eu vi. Ela colocou o celular na boca e engoliu. E aí, segundo os médicos, ela não corre o risco de vida, mas vai ficar alguns dias sendo observada aí no hospital. E os médicos também estão curiosos agora pra saber o que diabos ela tava colocando ali nas... Que mensagem era essa, meu amigo, que ela tava querendo esconder do cara, hein? Pelo amor de Deus, cara. Você vê que é palmas pra ela, hein? Olha, maravilha, atitude, hein? Engoliu um celular, meu amigo. Pelo amor de Deus. Tá nervosa, hein? Não, tá. É um negócio, o negócio era feio. Eu não duvido que daqui a pouco o João Kleber chama essa mulher pra ir lá e fazer uma média e tal, aquela coisa toda. Capaz ele fazer o teste de fidelidade ao contrário, pra poder pegar essa mina e descobrir o que ela esconde. É verdade, pode ser, cara, pode ser. Tem que ficar de olho nisso daí, senhoras e senhores. Daqui a pouquinho mais notícias. Daqui a pouco um novo meio de se fazer publicidade. Sim, vocês vão descobrir daqui a pouquinho, mas agora nós vamos para o horóscopo. Sim, o horóscopo dessa semana, especialmente essa semana, com o nosso querido Pai Charuto de Xoxóssi. Vamos ver o que deu nesse negócio aí. Pode rodar o horóscopo, produção? Horóscopo. Confira o seu signo. Muito bem, senhoras e senhores, e hoje, especialmente como João Dudu não pôde estar presente aqui conosco no estúdio, eu trarei para vocês o horóscopo da semana. Então, por isso, vamos começar com o signo de Áries. O Sol começa a caminhar em Virgem, por isso, muito cuidado com o lado sentimental. Afinal, se o Sol caminha em Virgem, ela pode ficar apaixonada. Previsões agora para você que é de Touro. O amor pode voltar a bater na porta, Taurino. Por isso, pare de ficar fazendo essas bobagens no chuveiro, que até sua namorada já manjou porque que você demora uma hora no banho, tá? Previsões agora para você que é de Gêmeos. Mudança na sua vida doméstica, é isso mesmo. Por isso, cuidado para não perder o emprego e ter que virar diarista, tá? Daqui a pouquinho tô de volta com mais signos, sai daí não, rapaz. O homem no leito de morte chama sua esposa para uma última pergunta. Ô, velho, olha, agora que eu tô aqui morrendo, eu tenho que confessar pra você um negócio. Teve uma vez apenas nessa vida, uma vez que eu te traí, eu lhe traí sim, mas foi só uma vez, você me deixou sozinho muito tempo, você foi viajar, você foi pra casa de sua mãe... E eu acabei te traindo, eu preciso saber agora, já que eu confessei pra você, Eu preciso saber, minha véia, antes de eu morrer, você já me traiu alguma vez? Ô, Zé, ô, meu amado, você se lembra quando você se candidatou a deputado pela nossa cidade? Ô, minha filha, não tá parecendo uma cabrita, eu lembro sim, e daí? E só faltavam 280 votos pra você se eleger? É o Escula Show de volta aqui, ao vivo pela rádio. De uns dias para cá, tenho gastado um dinheirão, fazendo tudo para curar meu pintinho de estimação. Yeah, yeah. O coitado anda tão triste, já não sei o que fazer. Tudo que ensinar eu fiz pro pintinho não morrer. Promessas de simpatia, alguém que benzia, procurei também. E de cara o macumbeiro me pediu dinheiro, duvidei do bem. Foi a música do Pintinho aí, que beleza você vê, né, cara? Só os sons legal aqui, que a gente entra no momento errado da música. Ah, maravilha, é o Escola Show rolando aqui pela rádio ao vivo e em retransmissão pela rádio santafé.net. E a galera pode mandar o recado pra gente através da nossa página do Facebook, facebook.com/esculashow, certo? Tudo junto, facebook.com/esculashow. Ou se não, você que tá ouvindo ao vivo, manda pelo site da rádio, irradio.com.br. Clica lá em pedidos e recados e manda pra gente, certo? Mandar um beijo aqui pra Lisa Stapledon. É verdade, é verdade. Um beijo pra ela. Ela mandou recado aqui pra mim já. Tá, reclamou até a sua música hoje. Vocês estão com preguiça? Tá, não, pô. Entrou na hora da música. Entrou na hora da música, né? Perdeu o começo do programa, mas tudo bem. Agora a Lisa está aqui com a gente, ouvindo o Escola Show. Muito bem, a galera vai chegando. E você pode ir lá curtir nossa página, mandar um recado lá pra gente no nosso mural, certo? Publica lá. E vamos para as notícias aqui. Olha só, um novo meio de publicidade, que maravilha. Uma ideia que saiu aí da cabeça do publicitário Hidenori Atsumi de Tóquio. Olha só. O Japão, ele gasta em média 3 bilhões de dólares veiculando em outdoors, tal, com mídia, com propaganda, tá? E aí o que acontece? Como que eles decidiram fazer aí um anúncio que chame a atenção do público? Eles estão agora alugando as coxas das mulheres para fazer propaganda. Agora funciona assim, olha só. As meninas têm que ter mais de 18 anos, é lógico, né? Usar mini saias e meias 3 quartos, pelo menos, né, parte aí do dia que tá na rua, andando por aí, ter 20 amigos em redes sociais. Pra deixar, aí, acho que visível somente o anúncio, né? Exatamente, aquela parte da coxa que fica, né, visível, já tá logo o anúncio. E o japonês já é um povo meio tarado e tal, então já fica, né, já vê o anúncio ali impresso na coxa da moça. E aí ela faz o quê? Ela tira duas vezes por dia uma foto da coxa dela andando na rua, põe lá no Facebook, lá pra provar que tá usando, e recebe 121 dólares por dia. Imagina aí, 121 dólares por dia, você põe aí nas contas aí, mais de 3.600 dólares por mês. Que maravilha, hein, cara? Ó. Eu vi um anúncio desse aqui no Brasil. As piriguete aqui ia ficar rica, cara. Ia ficar rica, cara. Daqui a pouco, funkeira, anúncio no glúteo da funkeira. Ia estar, exatamente. Você bota ali, ó, tá bombando mesmo. Todo mundo tá bombando. É uma maravilha, você vê, cara. Dá pra fazer isso no Brasil. Então, atenção, publicitários. Fica aí a dica do Escula Show pra vocês aqui, pra aproveitar melhor aí a divulgação, né, do seu produto e tudo mais. Bom, daqui a pouquinho tem mais notícia, ou tem mais uma agora? Dá tempo? Dá tempo. Então dá tempo, que beleza, né? Um programa que é cheio de notícias. De notícias não, que isso, cara? É notícias, né? E informação aqui pra vocês. Olha só, pra acabar com a sujeira, a China decidiu fazer um negócio louvável. Olha só, uma cidade chinesa vai multar quem errar a pontaria na hora de urinar no vaso ali. Isso, pra ficar... Estaria ferrado. Exato, eu acho que eu também tava, viu? Acho que todo mundo aqui que tá ouvindo e que é do gênero masculino estava. Os homens que não tiverem pontaria a utilizar os banheiros públicos na metrópole chinesa de Shenzhen serão multados a partir do mês que vem. A partir do mês que vem começa a multa, informou um funcionário aí da cidade, certo? Uma utilização inconveniente dos banheiros públicos será punida com uma multa de 100 yuanes, que dá aí 39 reais, 40 reais.

vocês vão acompanhar logo depois do programa a nossa nova estreia da Caixa de Sucessos. Em parceria com a Warner Bosque, você vai agora acompanhar os melhores filmes do mundo no seu rádio. E para começar a Caixa de Sucessos, teremos o premiado filme Branca de Neve 2, que conta a história da Branca de Neve com 6 anões, já que, infelizmente, o anão dengoso faleceu, pois vivia teimando em deixar água parada. Claudemir, vem pra cá, Claudemir. Você, Claudemir, você mora com o papai e com a mamãe? Eu sou casado, eu moro com a minha esposa e com a minha filha. Ah, tá certo. Então por isso, Claudemir, você vai ter mais uma chance. Vamos para outra brincadeira, tá certo, amigo? Tudo bem, eu agradeço. Então vamos agora para o jogo dos pontinhos. O jogo dos pontinhos é o seguinte, Claudemir, eu vou falar uma frase. E quando eu falar pontinhos, você vai e completa a frase, tá certo? Depois nós vamos abrir a cortina e saber qual é o seu grande prêmio. Então vamos lá, primeira frase, meu querido Claudemir. A Ellen Manja Mole é muito pontinhos. É muito gostosa. Claudemir, você disse gostosa, é isso? É isso. E você não se preocupa com a sua mulher ouvindo em casa, não? Não, essa mulher tá no trabalho, não tá nem vendo o programa. Ah, então tá certo. Vamos ver então a resposta. Certa a resposta aí! Uhul! Muito bem, você acertou, Claudemir. Qual que é o prêmio, seu Silvio? Bom, o prêmio agora nós vamos descobrir, Claudemir. Vamos abrir a cortina e descobrir o que o Claudemir ganhou. Olha lá, tá abrindo, senhoras e senhores. Olha, tá abrindo a cortina ali. Opa, olha, tem uma pessoa. É a mulher do Claudemir. É a mulher do Claudemir. Ela está vindo em fúria agora. Ela vai avançando pra cima do Claudemir. Não, amor, calma. Ela vai agora pegando calma. Ali uma você padrão, sabe que eu só tenho olhos pra você, meu bem. Ai. Muito bem, senhoras e senhores. O Claudemir venceu o jogo dos pontinhos. E vai levar um monte de ponto na cara. Tá certo? E nós voltamos com o programa Silvio Jambes. Em uma próxima oportunidade. Um grande abraço. Tchau. Socorro. Muito grato. Não. Muito bem. Olha que beleza aí. Você vê, né? O Silvio Jambes. Esse programa de sucesso. Saudade do Silvio Jambes, né, cara? Ele voltou aí. Que maravilha. Você vê, mas também não pode falar um negócio desse, né? Você vê, as pessoas podem estar acompanhando, né? Mandar até mais um beijo pro meu amor e tal. Vou ficar nesse programa mais comportado e tal, porque eu acho que ela tá me ouvindo lá do trabalho, né? E aí o negócio pega, meu amigo. Bom, vamos às notícias aqui. Olha só, um britânico. Esse britânico é malandro. Esse britânico é cabra macho mesmo. Por quê? Porque ele vai ser julgado porque ele tinha relações sexuais com uma cabra. Epa! Britânico? Um britânico. Olha, esse que era o nordeste. Não, não. Olha o preconceito. Sacanagem isso daí. E eu sou de Pernambuco, rapaz. Você não pode falar isso não, cara. Aqui é da terrinha, rapaz. É por isso que toda vez que eu tô triste, eu venho falar com você. Por quê? Porque você é de bom conselho. É verdade. Pessoal, eu sempre te aconselhando e tal. Um grande beijo pra todo mundo e bom conselho. E vai, a vida da minha família não, toda lá. Tem muita essa história lá no norte. Minha mãe também. Tem, exemplo, não tem. Falava pra mim, o pessoal lá perde virgindade com cabra. Tem. Galinha. É, mas você vê que não é só lá não, olha, no Reino Unido também, né, você vê aí, um britânico da cidade de Potter Road, em Devizes, admitiu ter relações sexuais com uma cabra que vive em Wiltshire desde abril deste ano. Olha só, o senhor aí, o Robert Steven Newman, compareceu ao tribunal na segunda-feira e deve ser sentenciado no dia 12 de setembro por um ato sexual envolvendo um animal. Até a data, ele deve obedecer a um toque de recolher por 7 horas, além de não ser permitido transitar por qualquer área que contém animais. Pra evitar uma recaída e tal, bobear, tem que ficar de olho aí, né? Bom, o programa tá rolando, você que tá ouvindo aí ao vivo em radio.com.br, você pode acessar lá, clique em pedidos de recados, preencha ali o formulário e manda o recado pra gente, ou se não, você que está no Facebook, né, curtindo nossa página, aproveita, vai lá, curte e tal, publica lá no nosso mural, que a gente também lê os recados ali, sim. Facebook. Agora eu vou falar. Agora eu vou falar. Eu nunca vi um programa onde tem uns ouvintes tão preguiçosos igual o Esculachou. Demorou, é nóis. É verdade, isso é verdade. O pessoal isso tem preguiça de mandar um recado. Tem. O pessoal tem preguiça de clicar no link, de procurar o link na página, no feed de notícias, fica pedindo pra mandar o link. Não, é normal. É normal, aqui o pessoal é assim mesmo, cara. Aqui tá todo mundo em casa e olha só. O pessoal parece uma genitália feminina. Por quê? É tudo na boquinha. Pelo amor de Deus, que é isso, rapaz? E olha aqui, manda um abraço aqui pra galera que tem curtido aqui a página do Escola Show, Daiane Cipriano, a Camila Frigato, Nayane Rocha, a Nicole Xavier e também o Tony Fernandes, galera que vai curtindo. Todos amigos, né? Meu do Face. Todo mundo, amiga, tudo é a galera mais próxima, tal, que acompanha a gente, que prestigia o Escola Show e tá firme com a gente. É o programa dos amigos. É o programa dos amigos, você vê, por isso que a gente lançou a campanha Abner Esperança mais cedo e tal, aquela coisa toda, né? Bom, vamos às notícias, senhoras e senhores. Daqui a pouquinho nós temos também falando aqui, isso. Ó, tem recado do Alex, Tony Fernandes. Tem recado do Tony Fernandes, está ouvindo a gente aqui. Diz que pela primeira vez está ouvindo o programa e está gostando muito. O programa é muito bom. Ó, aí. Obrigadão aí, Tony. Um abraço para você, meu querido. Exatamente. É, cara. A galera, você vê, participando, pelo menos mandando um recado aqui pra gente, né? E também aqui, ó, a Lisa, que está trabalhando, né? Por isso que ela não manda recado. Também o horário, né? Que a gente está agora é complicado. Ela trabalha até tarde, Lisa, trabalhadora. Aí, a Lisa tava meio crespa esses dias aí. Tava meio crespa. Semana sem falar com a gente. Não tava aparecendo aqui, né? Pois é, meu. Bom, vamos fazer o seguinte, olha aqui, ó. Um homem que, olha o nome desse cara que foi preso, ele tem 32 anos, certo? 32 anos, o nome dele é um norte-americano, é Bizzle Dudu Zopti Bop Bop Bop. Que porra é essa? É isso mesmo ou você tá gago? Não, eu não tô, não. O nome do cara é Bizzle Dudu Zopri Bop Bop Bop. Que beleza, cara. Olha que beleza. Um cara de 32 anos, ele que foi preso novamente nos Estados Unidos por posse de drogas em Cedar Rapids, em Iowa. Ele já tinha sido preso pelo mesmo motivo em janeiro de 2012 em Madison, em Wisconsin. E ele mudou o próprio nome. Ele foi lá no cartório mudar. O nome dele era Jeffrey Drew Wilski. E agora ele decidiu mudar aí o nome para esse bonito nome, Bizzle Dudu Zopri Bop Bop Bop. Que beleza, olha que maravilha o nome do cidadão, cara. Que eu te falo. Mas como que chama essa igreja GLS que tem aqui na São João, próximo aos estúdios? Eu esqueci o nome. Eu tenho uma. Eu não lembro, cara. Eu aqui perto na quadra de baixo, tá, eu sei. Rapaz, eu tava subindo aqui pro estúdio pra começar aqui o programa. E eu vi o clone do Luan Santana na porta, cara. Como assim? O clone do Luan Santana? O clone do Luan Santana. Será que não era o Luan Santana às vezes? Só basta uma dúvida. Eu não sei se é gay ou lésbica. É verdade, porque o Luan Santana é realmente indefinido isso, cara. Indefinido. Eu não sabia se era um gay ou uma lésbica, mas tava a cara do Luan Santana, cara. Pelo amor de Deus. Com aquela camisa xadrez por cima da camiseta, o cabelo arrepiado, o olho meio zaronho. Mas que maravilha, hein, cara? Clone do Luan Santana aí, você vê? Maravilha. Bom, vamos fazer o seguinte, gente. Vamos, enquanto a gente busca aqui essa iluminação para essa pergunta, né? A gente vai buscar também a iluminação dos astros, sim, com o nosso querido pai Charuto de Xoxó, ele que tá essa semana trazendo horóscopo pra galera. Pode rodar. Horóscopo. Confira o seu signo. Previsões agora para você que é de câncer. Momento de novidades e mais cores na sua vida. Então sorria. É, pintaram toda a ala da quimioterapia. Previsões para você que é de leão. Sua vida pode mudar totalmente essa semana, principalmente na questão afetiva. E para você de leão que tem ascendente em lobo, de rei da selva poderá virar a rainha do deserto. Previsões agora para você que é de virgem. No bloco passado eu já tinha falado disso, não é? O sol começa a caminhar em virgem, lembram-se? Por isso, virgem, cuidado. É tanto calor que se você não se cuidar, acaba queimando a rosca e aí a coisa fica preta. Daqui a pouquinho mais previsões, mais signos para você, meu filho. O bêbado altas horas da madruga, voltando para casa, parou de frente a uma, bateu a campainha, onde saiu uma mulher perguntando o que, que ele queria aquela hora da madrugada. E aí o bêbado virou e disse o seguinte: ô, o teu marido tá aí, é? Tá dormindo, quer que acorde? Não, só pra saber, obrigado. E assim ele foi de casa em casa perguntando a mesma coisa, até que na 40ª casa ele bate a porta e pergunta: Teu marido tá em casa? Não, ele saiu pra beber e não voltou até agora. Olha, então vem aqui na porta aqui pra mim, se por acaso não sou eu. Muito bem, estamos de volta aqui com a Escola Show, na rádio, que maravilha, né? É a galera aqui, né? Toda, você vê, é um bloco todo romântico, né? Só música. Nem fala. Música passei a tarde em casa ouvindo música romântica. Ah, é? Preferi trocar logo, botar um pancadão, porque tá feia a coisa. Não, tá, você tá, começa tá. A ouvir música romântica, você estando solteiro, bate aquela baita de uma carência, cara. Bate, cara. Quando você fica naquela fossa, né, bicho? Ó, estou com inscrições abertas aí pra candidatas a namorada. Vamos ver se o Esculachou me desencalha. Olha, será, cara, que o Esculachou desencalha? Vamos ver. Vai que aparece. Moreno, cara. Corpo sedutivo, 1,78m. Corpo sedutivo, né, velho? Que maravilha. Aquele corpo seduzente, tá? Seduzente. Maravilha. Maravilha, cara. Olha só. Abner Rodrigues procurando uma namorada, né? Que maravilha, você vê aí. É aquilo que a gente já fez aqui agora há pouco no começo do programa, né? A gente volta a fazer agora esse apelo no final, né? No final não, no meio do programa aqui. É aquele momento bacana, é o momento Abner Esperança, né? Cadê a trilha aqui, cara? Abner Esperança. Abner Esperança é o... É um momento pra você. Você que é mulher. Só mulheres só? Só mulheres, só. Pô. Só mulher, então beleza. Só mulheres. Você é mulher. Procure aí, pode procurar a redação do Escola Show. Abner Rodrigues procura uma namorada. Ele procura uma namorada e quem sabe pode ser você, garota. Pode ser você, garota. É a campanha aqui. Abner Esperança no Escola Show. Que maravilha! Daqui a pouco for o disco, de tanto que a gente vai soltar essa trilha na hora que... Mas beleza. Agora cadê? Agora sumiu a trilha, não tem nada. Que maravilha fazendo isso. Fazendo um novo quadro aqui pra ver se eu arrumo uma namorada. Exatamente. Vai dar no couro. Vai dar no couro, tá certo. É verdade, cara. Bom, vamos fazer o seguinte, olha, vamos pra um break rapidinho, senhoras e senhores. E daqui a pouquinho a gente volta com o Escola Show, até porque tem uma sirene filha da mãe rolando aqui na fora do estúdio, tá fazendo barulho aqui. A gente já volta já, senhoras e senhores. Aguenta aí. Mas que programa mais da hora. Os caras tiram muita onda. Então não saia da cadeira. Que o Escola Show já vai voltar. Boa noite pro senhor, pra senhora. Estamos aqui com a 30ª edição do Escola Show. Vamos aqui pra primeira notícia. Corta aqui pra mim. Mulher vai pro salão de cabeleireiro na periferia carioca fazer um penteado e morre. O que aconteceu lá, Berimbau? Me dê detalhes. Olha, a nossa equipe foi até a delegacia para obter informações lá do que pode ter acontecido, mas já apuraram que o problema foi que o cabeleireiro estava penteando a vítima enquanto ele estava ouvindo funk, né? Ué, corta pra mim, porque aí eu te pergunto, o que tem a ver o funk e o penteado da mulher, Berimbau? Olha, segundo os laudos aí da perícia, né, o funk tá relacionado com óbito porque ela morreu de uma pentada violenta, né? Vamos agora para o nosso helicóptero. Alô, comandante! Alô, Perreco, estamos sobrevoando nesse momento aqui a zona sul de São Paulo. Vem, e nós estamos presenciando aqui nesse momento uma ocorrência de trânsito. O que é que está acontecendo aí, comandante? Olha, é um atropelamento, o resgate não chegou ainda ao local, Perreco. Então põe a vinheta do exclusivo, meu filho, que isso dá trabalho para fazer. Porra, mas que porcaria de vinheta, hein? Alô, Perreco, a polícia está chegando aqui no local nesse momento aqui, segundo que a gente consegue ver. Olha aí, exclusiva polícia chegando aí pra prestar o socorro. Não, Perreco, não estão prestando socorro não, hein? Eles estão levantando um rapaz atropelado aí e ele tá sendo preso, hein? Mas por qual motivo? Vamos cortar aqui pro estúdio. Corta pra 18 aqui, vamos voltar pro estúdio. Berimbau, me explica. O rapaz acabou de sofrer um atropelamento. Por que que ele está sendo levado preso? Olha, o Perreco, a lei é bem clara aí nesse assunto, né? Se o rapaz está na rua completamente atropelado, não é? Então isso é crime de atentado ao pudor. Chegamos ao fim do último Cidade Alérgica do programa do Esculachou. Gostaria de deixar um abraço para todos os nossos ouvintes. A partir da semana que vem, vocês acompanham o Vacilo Urgente com José Luiz da Treta e Comandante Abilton. Um forte abraço para vocês e quem sabe até um dia. Tchau! Muito bem, o Cidade Alérgica, olha só, muito obrigado por tudo, Perreco Rezende, Berimbau, tantas edições trouxeram as informações aqui pra gente, e agora encerrou o contrato, mas a gente tem a partir da semana que vem José Luiz da Treta e Comandante Abilton com o Vacilo Urgente. Você não pode perder a partir da próxima semana aqui no Esculachou, rapaz, aqui no Esculachou. Meu amor, o Xoxó tá aqui. Meus amigos, Paulo Grelo e Zé Bussa. Dona Xoxó, me apaixonei por você. Dona Xoxó, me apaixonei por você. Você mudou pra melhor. Quem te viu, quem te vê. Como Xoxó tá bonita. Dá gosto a gente ver. Ah, Xoxó, minha deusa, minha rosa. Xoxó tá sempre bonita. Xoxó tá sempre cheirosa. Ah, Xoxó, minha deusa, minha rosa. Xoxó tá sempre bonita. Xoxó tá sempre cheirosa. Que maravilha, olha só que beleza de música, quero, né, cara? Quero uma namorada dessa. É, a Xoxó? É. Que nem a dona Xoxó, né? Se grande... Xoxó tá sempre cheirosa. Né? É, realmente, não, tá certo. Já é cativante. É, realmente, cara, olha só. Aqui a Lisa Stapleton já tá avisando aqui pra Bia. Atenção, Bia, você que está ouvindo aí, ó. Sua mãe avisa que o serviço vai demorar porque ela não consegue se concentrar direito ouvindo o programa, né? Não dá. Não dá, é pobre, não dá. Pobre, não tem dinheiro com SMS mais. Não, que tô isso, mandando, cara. Tá mandando um recado pelo programa. Não, já aproveita, né? Economiza dedo, né, cara? Pelo amor de Deus, ô, cara. Ô, filha, descongela o frango aí. É, daqui a pouco o pessoal tá mandando esse tipo de recado. Já aqui. Deixa o meu pratinho no micro-ondas. Pois é, ó, por falando aí, mãe, preparar comida pro filho, não sei o que. Olha só, um americano, o Jason Hoffman, de 34 anos, foi preso no sábado no condado de Volusia, no estado 34? Da Flórida. 34? 34. 34 anos. Ah, escabadinho. Tá, com o cabelo todo branco. Barba já. Toda branca. Tá todo zoado já o cara. Mas é o que acontece, senhoras e senhores? Ele foi, certo? É preso. Preso porque ele brigou com o namorado da mãe dele por causa do sumiço de uma lata de camarão. Olha só, mas também camarão é caro, né? Isso daí não é uma lata de ervilha, né, meu amigo? Pelo amor de Deus. Depois que o namorado da sua mãe, o Michael Earhart, de 52 anos, o acusou de ter pego a lata de camarão em conserva, o rapaz aí, o Jason, e o cidadão aí mais velho, o Michael, tiveram uma discussão acalorada e terminaram se envolvendo em uma briga física do lado de fora da casa. Após o término da briga, Hoffman foi para casa, voltou um pouco depois com uma espada e quebrou a porta da casa do namorado da mãe dele. E em seguida, ameaçou. E ele acabou detido, acusado de agressão. Olha a briga, por causa de um camarão, meu amigo. Por causa de uma lata de camarão, o cara sacou uma espada, velho. Que beleza. É o mundo, é o fim do mundo. É o fim do mundo, o mundo está acabando, senhoras e senhores. Com essas coisas que você vê aqui nesse programa. Que você ouve melhor, né? Porque vê não dá, é rádio e tal. Esqueci desse detalhe. Bom, vamos falar aqui também, olha só, da situação da Argentina. Um argentino, a polícia da Argentina prendeu três pessoas em Buenos Aires acusadas de integrar uma banda ou um bando, né? Eu acho que errou aqui a redação, né? Um bando que utilizava pombos-correio para enviar droga aos distribuidores. Olha só, caramba, os caras treinavam os pombos-correio, olha só. Eles levavam os pombos até uma casa onde amarravam a droga nos animais que voltavam sozinhos para o lugar de origem, né? Então, olha que malandragem, disse aí a agência oficial da Argentina, né? E aí, dessa forma, os criminosos podiam transportar a maconha de um lugar ao outro sem levá-lo consigo evitar a ação da polícia. E aí, como que eles combateram? Eles consultaram criadores e adestradores de pombos e eles nos disseram que uma vez que eles são treinados, podem fazer até 20 viagens por dia. Olha, o pombo é maluco, hein? Não cobra, né? Não, não cobra também, né? Um dos pombos confiscados aí tinha um pacote com 12 gramas da erva maldita amarrado ao seu corpo. Por isso, durante um dia inteiro, o animal era capaz de transportar uma quantidade considerável. 20 viagens, né? Se for ver aí, né? 20 gramas. Que beleza, o cara. Tá bom dos cálculos aí, Abner Rodrigues, maravilha. Você vê, olha só esses pombos malandrinhos, hein, cara? Que beleza, hein? Cara, e comemorar um fato aqui inédito hoje, né? O quê? Duas notícias da América do Sul entre as bizarrices. É verdade, duas notícias. Brasil e Argentina. Saiu dos Estados Unidos e da Ásia e chegou agora na América do Sul. Pois é, cara. Legal. Pois é. Vamos para o horóscopo, senhoras e senhores. É a hora. Nosso querido pai charuto. A Argentina é tão filho da mãe que viu que saiu uma notícia brasileira, os caras lançaram uma também. É. Eles não querem ficar pra trás. Horóscopo. Confira o seu signo. Previsões agora para você que é de Libra. Preocupe-se com sua saúde e bem-estar espiritual, pois é um momento de tensão. É a chamada fase do inferno astral, não é? O inferno astral, para você que não sabe o que é, eu vou explicar. O próprio nome diz, é o inferno dos astros. Luan Santana, Justin Bieber, Sorriso Maroto, Calypso. Se você der o play, o inferno começa na sua vida. Previsões agora para você que é de Escorpião. Momento de maior interação com seus amigos. Também deve aproveitar seu talento para música, que é evidente já que você é escorpiano. Previsões agora para você que é de Sagitário. A partir dessa semana, você dará grandes saltos na sua vida. Pois é, aqueles ônibus rebaixados não fazem mais a linha do seu serviço, tá bom, meu amor? E no próximo bloco eu volto com os últimos três signos, né, baiano? O médico está em casa quando o seu telefone toca. Alô, doutor? Oi, pois não? Me ajuda, doutor. Tô aqui na floresta caçando com meu amigo e do nada ele botou a mão no peito, doutor, e caiu morto. Não, calma, rapaz. Peraí, muita calma, eu vou te ajudar. Vamos manter a calma. Primeiro de tudo, a gente tem que se certificar de que seu amigo tá mesmo morto. Ok, doutor. Só um minuto. Oi, alô. Ei. Pronto, doutor. E agora? Estamos de volta aqui com Escola Show na Rádio, o seu programa de fim de sexto bom humor no ar. Lá em casa foi um cidadão, foi com satisfação para me contratar. Pra tocar numa grande quermesse, uma semana dessa e lá eu fui tocar. Ao chegar tava tudo animado, tudo preparado para começar. Eu estava então descuidado quando eu vi do meu lado a briga começar. Deram um chute no meu sax, deram um chute no meu sax. Me pisaram e me amassaram e deram um chute no meu sax. Deram um chute no meu sax. Demorou, é nóis. Ei, coitado do saxofonista, né, cara? Deram um chute no sax dele. Mas muito bem, o Escola Show vai rolando aqui, esse programa maravilhoso. E uma empresa de demolição, meu amigo, lá nos Estados Unidos, derrubou uma casa por engano. É, meu amigo, olha só, em vez de colocar do lado, a casa do lado, abaixo, né, que tava condenada, os caras acabaram derrubando aí a casa do David Underwood e da esposa, né, que tinham colocado a casa à venda com a intenção de se mudar para uma nova propriedade para curtir aí a aposentadoria. E olha aí o que aconteceu com esse casal. A nova residência à margem do lago era uma casa de 3 quartos, propriedade da família havia décadas, e o Underwood tinha comprado a casa de uma tia no começo de 2013. Ah, entendi, ele comprou a casa, chegaram lá, demoliram por engano, olha. Epa! Que maravilha. Que legal, olha que só. Ele vai ganhar um bom dinheiro de indenização, provavelmente. Mas é, e aí, ó. Não é demorado igual aqui no Brasil. Não, não. E ele, quando chegou no local na semana passada, ah, vou lá ver minha casa nova e tal, ele chegou, não encontrou nada, só os restos da fundação. E aí a empresa contratada pela prefeitura para demolir uma construção condenada que ficava do lado cometeu um engano aí e derrubou a propriedade do rapaz. Ele está pedindo uma indenização da prefeitura e um porta-voz disse que as autoridades municipais estão investigando o caso. Não é como sempre, aquele migué, né, da política. Geralmente, você vê... Confirmarem que fizeram cagada. É, realmente. Olha, bom, já definimos aqui, senhoras e senhores, nesse impasse, já que a gente não conseguiu criar a Skulaquê essa semana e tal, a gente já definiu qual é o Skulaquê que a gente vai rolar. Daqui a pouquinho a gente fala qual que é, certo? Daqui a pouquinho você vai saber. Skulaquê, um grande sucesso, uma música que fez sucesso aqui. A gente tem uma ocasião especial pra rolar, né? Tá, então vamos rolar. Vocês vão saber já já. Foi uma das primeiras criações do Skulaquê. Foi uma das primeiras. É verdade. Segunda, foi a primeira grande criação. A primeira, do porque a primeira foi uma porcaria. Mas nessa segunda aí a gente já engrenou. Aquela música do esse homem sou eu, não era? Como isso, que era? Do Roberto Carlos. Eu não, será que eu tenho aqui? Eu devo ter aqui em algum lugar, só que eu não tô conseguindo achar agora nesse momento. Graças a Deus. Graças a Deus, eu não tô conseguindo achar. Eu não achei aqui, ó. Eu achei, ó. Achei. Essa daqui que tá rolando de fundo é o primeiro Skulaquê. Foi o primeiro Skulaquê. Foi o primeiro Skulaquê. Então, a 30ª edição do programa. Então, a 30ª edição. Há 18 programas atrás, a gente começou com o Skulaquê. A gente começou com essa paródia do Roberto Carlos. Uma porcaria. Ouve o trecho, ó. Te chama de vaca se você demora. Passa todo o tempo fugindo de você. Olha, mas que porcaria, meu amigo. Eu vou te falar um negócio. A gente fez uma parada. Não, tira. Corta a parte disso. Exatamente. Tira isso daí, tira. Porque esse programa foi um marco, o lançamento do Skulaquê, mas também foi uma bela, uma porcaria. O primeiro Skulaquê que a gente lançou. Mas a gente vai reapresentar logo mais um outro Skulaquê pra vocês. Bom, o que que acontece? Em Paris, Cidade Luz, né? Terra dos Apaixonados. Essa sirene filha de uma mãe passando de fundo de novo. Não, toda mas tudo vez bem. Tem uma ambulância aqui. E aí, o que que acontece? Em Paris tem a... Ambulância besta! É verdade, né, cara? Olha, grandes momentos do Chaves. Ai, ai, ai. Bom, o negócio é o seguinte, lá na França, né, temos o nossa querida ponte chamada Pont des Arts, né? Eu tô bom no francês. Conhecida por abrigar milhares de cadeados de casais apaixonados. O que que acontece? O casal apaixonado, se não me engano, vai lá na Ponte des Arts, pega um cadeadinho, escreve o nome, manda gravar o nome no cadeado e prende o cadeado ali na ponte, que segundo o que dizem, né, dá aquele hype no relacionamento. Tipo uma simpatia de pai charuto de sossó, né? Bom, aí o que que acontece? A ponte está sofrendo riscos. Sim, riscos estruturais, certo? E esses riscos são causados pelo quê? Pelo excesso de cadeados ali que estão. Isso, né? É tanto cadeado, meu amigo. Você tá vendo aqui, eu tô vendo uma foto, a parede da ponte é só cadeado. É só cadeado. Tem 155 metros de decks de madeira, né? Que onde o pessoal vai lá prendendo os negócios, né? E essa tradição começou aí, ó. Essa tradição de anexar o cadeado na ponte tem feito amantes viajarem de todas as partes do mundo para a capital francesa para enfeitar o local já recheado de cadeados com mensagens de amor. Por conta da grande quantidade de visitas, o monumento se transformou em uma atração turística francesa, né? E aí o engenheiro da ponte disse que problemas futuros poderão sim ocorrer por conta do peso, mas que hoje essa prática não envolve riscos estruturais para as grades. É, mas pra frente ela tudo bem, né? Cair. Hoje não. Ela não só corre mas... risco de cair. Não corre risco de não. Cair, por quê? Ela tá presa. É verdade, tá presa por cadeados. Ela não vai cair. Que beleza. E aí, já pras autoridades municipais, os símbolos românticos só trouxeram dor de cabeça, já que o peso do metal também atrai ladrões que tentam removê-los usando cortadores de fio e também causam danos estruturais. Maravilha, não as portas. Não é só por amor, não, cara. Lá também deve ter muita gente fazendo uma cumba lá, colocando o nome da pessoa e amarrando no cadeado. Pode ser também. Vou trancar a vida dela. Pode ser, pode ser. Cuidado, né? Você vê aí a ponte, é o tranca-ponte. Aqui no Brasil nós temos tranca-rua, né? Aqui agora na França temos tranca-ponte. Essa superstição babaca desses franceses, eu vou falar pra você. Bom. Esculachou rolando, senhoras e senhores, vamos fazer o seguinte, nós vamos parar mais um break, certo? O último, e daqui a pouquinho nós voltamos com o último bloco deste programa, o Esculachou, que está sensacional, e daqui a pouquinho a gente volta. Esculachou, sim, é bom demais. Estamos de volta, senhoras e senhores, no Esculachou. Esse programa sensacional, esse programa maravilhoso, esse programa que você já sabe, você já conhece a trilha, aquele momento romântico, né? Aquele momento da gente acompanhar, da gente descobrir novas línguas, né? Por que não? Descobrir novos idiomas através das pérolas. Hoje são poucas, mas são sinceras, são de coração pra você, tá certo? Vamos começar aqui com o Felipe. O Felipe, tentaram borrar o nome do cara, mas dá pra ler aqui, que maravilha. Felipe aqui falando, alguém sabe como entra Olaine no X-Bosque? Olha que maravilha. No X-Bosque? Não. Eu que dei uma zoada aqui, porque o cara colocou Xbox, né? Mas Xbox. Alguém sabe. Não, ele cara. Quer falar online no videogame. Ele quer, mas precisa falar nesse português. O próximo aqui, a Maria Beatriz, ela virou e falou com o cara. Chegou lá e ele foi meio seco, não conhece a moça, não lembrava. Ela virou e quis explicar. Ela virou aqui, ó. Por que não gostou de sabe que é eu? Aí ele, não sei quem é, tava lá. A gente já ficou. Olha que maravilha. A gente, não é a gente. Quase azeite, é né? Quase, é o azeite da gente. É o ajeite, né? Que maravilha. E aqui ela, que consideração. Que maravilha. São uma palavra que vira duas. Com N, né? Porque é do espanhol, é não, claro. Não, mas é das respostas dele. Ele lógico, ele falou, aqui eu nem te conheço. Eu conheço mais, tá? De 10 Beatriz, por isso não sei quem é. Bem grosso. A gente conhece até uma, Beatriz Staple, não tá ouvindo aí. Grande Beatriz, mas não é essa Beatriz. Nossa, Beatriz sabe falar. Se ela escreve desse jeito, cara, eu pego exatamente. O endereço dela. Não, pelo amor de Deus, pra dar porrada, lógico. Com certeza. Com certeza. Aqui a foto de um rapaz de chapéu de cowboy, aí alguém escreve aqui em cima, ó. Meu cowboy, quer dizer, cow de cow chamar em inglês, center, né? E boy de free boy, não é? Que é a carne de confiança. A carne do momento. A carne do momento. É o cowboy, é o cowboy que você pode confiar, né? O Tony Ramos vem, tudo aí. Apresenta o não, cara. Você não sabe o que eu vi hoje também. Ah. Tem mais alguma? Tem uma então, só que o cara mandou. O cara mandou uma foto, ele tava no estádio, certo? Estádio de futebol americano. Ele tava no estádio, ele tirou uma foto do estádio pra mostrar pra mãe, né? Aí mandou pra mãe, a mãe virou e falou, ó. Você é um que tá de costas ao lado de outra pessoa, perto da faixa branca do gramado? E ele foi claro e conciso. Não, mãe. Eu sou o cara que tá atrás da câmera batendo a foto. Exatamente, né? Porque senão como, né? Como seria possível, né? É incrível, cara. Você não, vê as pérolas... Eu vi uma interessante hoje. Viu? Qual? A mulher tava se exibindo no Facebook. Certo. Agora os recalcados vão morrer de inveja. É. Vou comprar meu notebook. Nossa! Vou comprar meu notebook oficial da Lady Gaga. A Lady Gaga, aquela que já tá senil, não é? Pelo amor de Deus. É. Vem até com as iniciais dela. Com as iniciais? Qual que é a inicial da Lady Gaga? LG. LG. Ai, meu Deus. Ela pensou que era o oficial da Lady Gaga. Não, para. Sobe trilha. Meu Deus do céu, eu não acredito. Tive que fazer um comentário fora do microfone, porque não é possível. LG, é Lady Gaga, tá certo. Olha só, brilhante. Muito obrigado por essa pérola. Lady Gaga já deve ter muitos anos de vida. Já então, tem muitos anos, você vê a Lady Gaga aí, que e também, não só a Lady Gaga, né? Mas também as impressoras do Harry Potter, que vem com as iniciais dele, HP, né? Maravilha, maravilha. Sensacional. Senhoras e senhores, o Esculachou, este programa que só traz, olha, só traz porcaria. Vai mandando seu recado pra gente, facebook.com/esculachou. Tudo junto. Seu manazinho trabalha de enfermeiro, seus companheiros só lhe conhecem por si. Há muito tempo trabalha no hospital, e aos doentes todos tratam com carinho. A todo mundo atende com simpatia, a maioria só sabe procurar sim. Pra pegar álcool quando alguém quer passar mal, o povo do hospital só corre chamando assim. Traz álcoolzinho, traz álcoolzinho, tem gente passando mal, por favor, traga álcoolzinho. Traz álcoolzinho, traz álcoolzinho, tem gente passando mal, por favor, traga álcoolzinho. Mas traz álcoolzinho. É, tem que desinfetar e tal, né, pô? Traz álcool aí pra nóizinho, por favor, que o Escola Show está no ar aqui até as 10 da noite. E olha, bom, que a gente faz agora? Agora eu tô totalmente perdido. Dizem que o álcool é tão forte que ele mata os vermes. Mata os vermes? Pô, não, realmente, cara, o álcool mata os vermes. Mas... Sério? Então vou beber direto. Não, tá certo, é bom pra desinfetar, manter limpo e tal. É realmente, ó. Imagina, até você pode até aumentar a quilometragem por litro, né? Se começar também, ó, coisa maravilhosa. Bom, vamos para aqui o horóscopo, o nosso último bloco dos signos do zodíaco. Dessa vez, nessa semana, especialmente com o Pai Charuto de Xoxóssi. Horóscopo. Confira o seu signo. Previsões agora para você que é de Capricórnio. No trabalho, cuidado com as entregas, tá certo? Ah, não, eu li errado. Cuidado com as entregas. Ou seja, momento de cautela para você que é motoboy, não é? Previsões agora para você que é de Aquário. A nova fase solar movimenta as suas finanças. Você que tem esposa, fique então atento, pois ela pode movimentar suas finanças para fora da carteira. Previsões para você que é de Peixes. Cuidado, pisciano. Nessa fase de caminhadas, você pode acabar andando para trás. E claro, isso não sou eu nem o que digo, não. Mas você que é de peixe, deve seguir o conselho do sábio mestre Pin, diretamente da China. Você que é de peixe e anda para trás, tem que cuidar do tucunaré. O rapaz acorda assustado ao receber a ligação de uma escola. Alô? Alô? Alô, seu João, olha, eu sou o diretor aqui da escola Eugênio de Abradibes e eu tô ligando pra informar pro senhor que eu vou suspender o seu filho porque não dá mais, o menino é muito mentiroso, viu? Meu, ele mente bem então, viu? Porque eu nem chamo o João e eu nem filho tem. Estamos de volta com o Escola Show aqui ao vivo pela rádio e em reapresentação pela Rádio Santa Fé. .net, esse programa maravilhoso, sensacional. E não, com... os últimos suspiros. É verdade, os últimos suspiros agora, 9 horas e 50 minutos pra você que tá acompanhando a gente ao vivo, tal, né? E olha só, eu falei no começo do programa das propagandas nas coxas das japonesas, né? Que os caras estão fazendo isso agora lá, e você vê que a moda é da Ásia mesmo. Modelos chinesas exibem plantas de imóveis nas costas. Que maravilha, olha que maravilha. Uma novidade na China, novidade. Deve ter copiado de algum lugar, presumo. Essas eu, né? São tão magra, cara, que não deve ser nem apartamento, deve ser planta de kitnet, sabe? De quarto de pensão. Exatamente. Plantinha de não estúdio. Não dá planta de um apartamento cara. Nas costas magras. Não dá, cara. Em uma feira de imóveis aí em Century Square, né, na China, foi possível ver a pintura corporal desfilando entre os potenciais compradores. Os expositores, aproveitando a novidade aí, utilizaram a sensualidade das modelos. Quais? É uma vara verde isso daqui? Né? É um bambu. Que sensualidade, bicho, para despertar o interesse dos compradores, de acordo aí com o jornal China Daily. A China tem das maiores taxas de casa própria no mundo, com a visão tradicional de que a casa deve ser própria e não alugada. Cara, com 1 bilhão de pessoas, se cada um tiver uma casa própria, o negócio... É bacana, hein? Bacana. Bom, também a inglesa, senhoras e senhores, olha que beleza. A inglesa deslocou uma mandíbula. Ela deslocou a mandíbula ao tentar morder um sanduíche gigante. Pô, pelo tamanho do sanduíche ali, só falta ela ter tentado morder ele inteiro, né? Exato. Não, mas pior é que não é esse. Esse daqui botaram pra exagerar. É um hambúrguer de 3 carnes só. Uepa! De 3 carnes. Só que aí que tá o problema. A moça tinha uma síndrome. Qual que é o negócio aqui? Não é a história? Tão gigante assim esse sanduíche. Não, olha só. O que que acontece aqui, ó. Ela pegou, foi lá. 25 anos a moça. Foi numa lanchonete Liverpool. exagerou, né, tal, pegou o hambúrguer de 3 andares lá, não sei o quê, e aí ela não suportou o desafio e deslocou o maxilar. Levada ao hospital com fortes dores, ela teve os maxilares colocados, é que a gente já quer abreviar, né, por um médico. E ela falou aqui, ó, não achei que tivesse deslocado. Não é o tipo de coisa que você espera que aconteça quando come um hambúrguer. Senti como se tivesse uma cãibra na língua. Depois comecei a ter dor de ouvido e de cabeça. Um porta-voz aí da Almost Famous, que é a lanchonete, né, que ela foi, disse aí que os hambúrgueres, né, a galera disse que os hambúrgueres da casa são grandes o suficiente pra deslocar maxilar, mas que nunca tinha visto de verdade acontecer um negócio desse, mas que ele ofereceu lá pra ela uma próxima oportunidade pra ela ir lá comer de graça, e se necessário eles providenciam até o analgésico. Que beleza, que maravilha, é. A caixa loucaína, né, ela conseguir abrir a boca. Pra conseguir, cara, não, tem uns hambúrgueres que são mortos. Não, eu às vezes eu sofro de cãibra no maxilar quando eu vou bocejar. Já aconteceu comigo? Não, cãibra debaixo do queixo. É horrível. Não, a minha lateral, é bem aqui no maxilar. Nossa, cara. Aí eu tenho que ficar abrindo a boca e fechando repetidamente até ele voltar ao normal. Pelo amor, é horrível, né, cara? E quando você vai se espreguiçar e dar aquela cãibra na panturrilha? Meu amigo, coisa horrível, cara. Dói pra caramba. Cãibra na hora da festinha é terrível. Pelo amor de Deus, já me aconteceu isso. Cãibra na hora. Você tá ali no bem bom, daqui a pouco você dá aquele pulo. A pessoa pensa que você tá delirando, tá ligado? É nada. O pessoal pula em cima da perna e você sai, desgraça. É verdade, cara. Você vê que beleza. Cãibras, umas coisas. Cãibra é uma coisa que, olha, realmente é um problema terrível. Bom, vamos fazer o seguinte, o tempo do programa tá quase acabando, né? Infelizmente vocês sabem que esse programa, ele não dura tanto tempo assim, 2 horas apenas. Vamos então fazer uma reapresentação de um Escolaquê de Sucesso aqui, já que a gente não produziu nada, né, essa semana. Vamos, atenção ali, o Claudenilson pode soltar a nossa trilhazinha. Vamos fazer assim, aproveitando que o Naldo tá casamento marcado, né? Exatamente, ele que vai se casar. Vamos rolar então a grande paródia que a gente fez da música do Naldo aqui no Escolaquê. Atenção, Claudenilson, roda pra nós aí. Demorou, é nóis. Beleza, que maravilha. Pode rodar então. Catuaba ou batida de coco, pra mim tanto faz. Eu tô indo pra balada e cada vez eu quero mais. Cada vez eu quero mais. O velho barreiro, pra mim tanto faz. No forró do Marcelinho as mina é o Satanás. Mais feia que o Satanás. 1, 2, 3, passo. É o máximo que andam sem cair do salto alto. Ai que zica, ai que zica, ai que zica, ai que zica. Que zica, que zica, que zica, que zica. Ai que zica, ai que zica, ai que zica, ai que zica. Que zica, que zica, que zica. Eu não tô de brincadeira, essas mina é muito feia de doer. Imagina o seu Madruga de piru que vai saber. Esquece do Rexone, maquiagem usa demais. Parece o Patatino, rala coxa, vai que vai. Corpo quente, jamelado, exalando o CC. Só o cheiro do sovaco já me faz adoecer. Já me faz adoecer. Capuaba ou batida de coco, pra mim tanto faz. Eu tô indo pra balada e cada vez eu quero mais. Cada vez eu quero mais. E tu, ou velho barreiro, pra mim tanto faz. No forró do Marcelinho as mina é o Satanás. Mais feia que o Satanás. 1, 2, 3, 4. É o máximo que andam sem cair do salto alto. Ai que zica, ai que zica, ai que zica, ai que zica. Que zica, que zica, que zica, que zica. Ai que zica, ai que zica, ai que zica, ai que zica. Que zica, que zica, que zica. Eu não tô de brincadeira, essas mina é muito feia de doer. Imagina o seu madruga de piru que vai saber. Esquece do requistone, maquiagem usa demais. Parece o patatino, rala coxa, vai que vai. Corpo quente já melado, exalando o CC. Só o cheiro do sovaco já me faz adoecer. Já me faz adoecer. Um, dois, três, passo. É o máximo que andam sem cair do salto alto. Ai que zica, ai que zica, ai que zica, ai que zica. Que zica, que zica, que zica, que zica. Ai que zica, ai que zica, ai que zica, ai que zica. Que zica, que zica, que zica, que zica. Ai que zica, ai que zica, ai que zica, ai que zica. Que zica, que zica, que zica, que zica. Ai que zica, ai que zica, ai que zica, ai que zica. Que zica, que zica. Que maravilha, essa é grande paródia do Naldo pra encerrar com chave de ouro. Estamos acabando mais uma edição do Escola Show, edição número 30, Abner, mais um programa, não é? Mais um programa, graças a Deus, a 30ª edição aí. E se Deus quiser aí, até a 50ª edição, teremos um presente para os nossos ouvintes. Olha só, quem sabe, não é? Bom, você que perdeu algum momento desse programa já sabe, né, sacana? Sexta-feira tem ao vivo aqui e tal, tudo bem, tá acabando agora, mas todos os sábados e domingos você pode acompanhar a reapresentação especial de uma hora, sem intervalos, direto ao ponto do Escola Show lá em radiosantafé.net. Você acessa lá radiosantafé.net, sábados e domingos, às 14h. Ou se não, você também confere o programa na íntegra em escolashowalvivo.blogspot.com. Certo? Vamos embora, Abner? Vamos embora, um abraço pra vocês aí, fiquem com Deus, bom final de semana. Sexta-feira que vem tem mais. Exatamente, sexta-feira que vem nós estamos de volta, o Escola Show indo embora. Na próxima sexta a gente se encontra aqui ao vivo às 8h. E é isso aí, um bom final de semana. Semana que vem estamos aqui de volta, tchau!